Diretamente do extremo sul do Brasil, Vila Cerne, só relata os fatos que você não viu. Aqui os vermes passam mal de fato, o sistema é febril. Patamo passando a mil, nós bolando tipo as Park Tio. Só mais um sobrevivente em meio ao caos urbano. Catraca pulando, mureta pichando, flipando, queimando, comendo, dormindo, trampando, escrevendo, sorrindo, chorando, correndo, andando, imitando, criando, expandindo, latindo, te atirando, rimando, brincando, brindando, batendo, arriscando. Conexão em ação, missão dada, é missão cumprida. Articulação em prol do rap já faz parte da minha vida. Aqui a banca é de rua, comédia não sai ileso. Dei esse time meu respeito porque o time é de peso. Humildade não tem fronteira, irmandade aqui verdadeira. Lealdade regra primeira, senão a mira é certeira. Apenas um forasteiro, então me passe o isqueiro. Respeito é pra quem tem, só pra quem é verdadeiro. A República do Sul depende do ponto de vista. Maloqueiro, rapero, parceiro, sarceiro na pista. É nós por nós, idealista, ideia que é só realista. Ideia vai, ideia vem, trace seu mapa até a conquista. É a República do Sul depende do ponto de vista. Maloqueiro, rapero, parceiro, sarceiro na pista. É nós por nós, idealista, ideia que é só realista. Ideia vai, ideia vem. Firmeza então, muito prazer de volta à cena. Foram vários os problemas, tormentas pra me afastar. Mas tamo junto, Netman, os boca braba, gangsta. Do rap é nós que tá, vamos seguindo, evoluindo. Dividindo nossa cota, três irmãos firmam no som. Meu bom, tanta sorte, é banca rua, banca é forte. Explosão verbal e Drace, sem corte. Rap é arma, eu tenho pote no meio dos tiroteio. Canoas e Bituba, tamo junto no meio. Os bug louco da vida, humildade coletiva. Mil anos na corrida, trajetória até aqui. Foi severa, foi sofrida. Não tem comédia, vaza, não quero ostentação. Irmandade não tem preço, não vai pagando não. Fidelidade, verdade, bondade, simplicidade. Capacidade de passar mensagem, só tamo aqui de passagem. Os boca brava, rapaz, fazendo a conexão. Ibituba, Canoas, gangsta, rap, ladrão. Favelinha tem dom, os boys se tremem, cuzão. Com poder da nossa intenção, causando efeito meu som. É pra favela, pra pobre, pra quem não teve opção. Por isso a revolução é uma 40 na mão. Sem respirar, sem reação. Também quero brilhar e ser bom. Não quero mais discussão. Saibi, eu sei. Em Santa tá fosco crime, contrabando, Paraguai é destino. Escama rende de quilo, rebelião no presídio, fogo nos coletivos. Por isso é tiro no rabo dos inimigos, aqui também tá horrível. Meu verso não serve pra abrir teu sorriso. Só enxerga a maldade, o ódio, a dor, a verdade em cada ser humano, favela sofrido. No crime organizado, na guerra violenta do tráfico, AR que furo blindado. Eu te pergunto quando acaba isso, se a morte precoce por aqui vai ser o meu